parceiro Gadadão da 7, toda a galera da 7 aqui com a gente. Um abraço, Gadadão! E aí, Louro? Louro Pop! Eu comecei a chorar. Eu não posso te negar. Manda 007. E a nossa domingueira das marcantes, bem dançante pra galera. Fazendo você vibrar de emoção. Galera da 7! desde o início do Pop da Amazônia. Pop da Amazônia. Show comando da condição junto com o popzão, o arrasta vão. É o som que invadiu, balançou e seduziu. Arrasta o povão, seja onde for. A minha dedada! Sacode o gera do pop. É o gera do pop. Clube dos Bombeiros! Você fica à vontade, se diverte pra valer, acompanhado Massa Pop, galera. É dia 15 agora de dezembro, lá no Palmeiraço. E vai ser uma super festa, hein? Organizada especialmente pra você que faz parte dessa história. No Palmeiraço, sábado, dia 15 de dezembro. Mauro Som, Pop Saudade, Super Pop Live e Pop Som pra explodir! Começa bonito, vai! Agora eu vou dançar com esse som. Tanto forte, tanto pop som. Agora eu vou me divertir. Dançou, dança, agora dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Nosso pôr barulho em pau, o som já tá. Lauro Pop, aqui com a gente. O Aquió, Luciano do Esquadrão do Águia. Batimora, as parcerias fechadas com os motora do Pop Som. Água com os motora. Prega por aí, sem ter hora pra voltar. Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebedeira. O Márcio Branco tá na área. Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé. Não dá pra viver. Agora o DJ já desceu. DJ do Vanguard é quem vai detonar o... Lá em Castanhal eu toquei, foi em todas, estéreo. Quero dançar. você, o melhor da nós. Mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor, é só amor. Segura o Tom Mix aí! Vou viver a vida. Arrebentando e dançando tudo! Hoje vou no ouro negro dançar. Pica-pau, garoto! Bolso tufada, o cabo do peixe pra fora, a toalhinha no bolso da frente. Esse era o bregueiro. Copa do Mundo, três Libertadores. Esse carro onde ele chega, onde ele... duas Comebol. Todo mundo se agita, todo mundo. O Wellington Cyborg tá aqui com a gente. Um abraço pra você, maninho. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Agora! Jaderson. É do Popson. DJ Jaderson. É do Popson. Ele chega pra arrebentar, rolando as mixagens, fazendo você dançar. DJ Jaderson. É do Popson. DJ Jaderson. É do Popson. É o DJ que mexe com seu coração, que arrasta o povão aonde toca ela. DJ Jaderson do Popson. É do Popson. DJ Edson. É do Popson. Para, Gordinho! É o intenso e agora vai tocar. Fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intenso, arrebentão de Curuçá, que pra você se balançar, agitar a noite inteira. É o intenso, o arrebentão. A do Bigueira tá marcante, hein? Tá bacana, tá pai d'égua, desse jeito. Banda, você deseja. De longe, de longe. De longe, de longe. E aí? Prepare-se que agora você vai ver. Olha a minha galera da GDP, galera da Pissarreira, tá aqui com a gente. Alô, Gleudão. Everton de Marituba, meu irmão. De longe, de longe, de longe, de longe. Som. Quanto sonoro ele vai subir. É porrada de som pra você curtir. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Os acorrentados do Pop Som. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão sangue quente perder. Escute o som do trem e terra sem bater. De longe, de longe, de longe. Viemos de longe, hein? De longe. Onde uma super festa lá no Engenho. Na Pérola do Gaeté. Aí na estrada de Bragança, galera. O encontro dos águias. E foi faísca pra tudo quanto é lado, meu irmão. De um lado o Super Pop Live e o nosso Pop Som. Ontem fizemos e estremecemos a super festa do Engenho. Lá em Bragança foi sucesso e hoje não vai ser diferente. Eu me apaixonei, já não posso esconder. You got it! Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Astura olhos. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Jaderson. Sei que dói. É só traição. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Toda a galera da Pitbull de Marituba. Amiga. E os fanáticos pelo pop, meu irmão, tá na área! Te juro, amiga.

de volta. Lidiane e Robson. Sucesso. Cílio Bressão, fala Pica-Pau da família 5G de Marituba. Vai gordinho, vai gordinho, vai gordinho, toca assim agora. Bora Felipe Farias, bora o Wellington Ciborgue, tá todo mundo aqui. Alô Carina, um abraço pra você. Everton! Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai. Deixa eu te falar, me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos. Everton de Marituba, o Pop Song. Eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. O Dudu do esquema, Lauro Pop. Esquadrão do Águia também tá por aí, aqui, ó, Luciana. Não dá pra viver sem ti. Você, você vai dizendo que é o fim. Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais um, mais um. Mais uma chance, vai. No nosso romance, não tem mais um lance. Desses que vem e vai, e vem e vai. Vai pra cima! Alô, GDP! Galera da Pissarreira! Cadê o som, Gleudo? Fala aí! Pop da Amazônia! Tudo aconteceu, eu não sei explicar. Isso não é normal. Me apaixonar assim, meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar. Chega, hein? Isso é amor. Eu não posso negar. E maestro, cadê o Chega? Você chega primeiro lá. Onde você for, eu vou com. E gordinho, não deixa ele me levar. Me tira de casa. Eu quero te amar. Um, dois, três, vai agora. Alô, primo Ricardo! Olha meu parceiro Artemio, também tá aqui na retaguarda! Quanto tempo, Artemio! Meu parceiro Grel, os acorridados, Estéreo, Josi, Roberta, todo mundo! Segunda-feira, Everton, de Dejadeço lá na Orla, de Bujaru. Por caminhos tudo por conta do Jace Holanda, hein? Andei até te encontrar. E agora? Meu primeiro amor. Os loucos da madrugada, MD da tropa das quadretas. Você me que amanhã completam 12 aninhos juntos! Leozinho de Marituba! Ele hoje veio no Pop Show, meu irmão! Me perdoa! Vai que se perdoar se você não vai mudar. Desculpa, eu vou te desculpar se com você não quero. que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feria o meu coração. Bora, GDP! Tire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu. Cadê o Tamatá, rapaz? Por uma noite de aventuras. Alô, meus cafajestes! Alô, galera da SESC, meu irmão! Eles gostam! Me consome tanto amor. É muita onda! Amazônia. Volte pra mim, pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Vai embora. Fazendo sempre um som sensacional. Adinaldo Pitbull. Esse é nosso show, é velha guarda. Emoção é uma atração, o Pitbull detonando. Esse som é muito louco, diferente, é animal. A batida é envolvente, é especial. Vem que a festa é nosso show, é... Deixa eu mandar um super abraço, Michelzinho, lá do sul do Brasil. Vem embora, meu irmão, vem pro norte, que já começou a chover. Já tem curió no mato, então vem embora, Michel. Bora o Elton Simone! Felipe Farias! Seu gatinho lindo é o Pitbull que vai arrasar, vai te fazer suar. Ele chegou enfurecido, ele é demais. E quem tá solteiro, joga essa mãozinha em cima e bate na palma na mão. E bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão. Os logos da madrugada e a mega tropa 40. Sete, meu irmão. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Vai, meu cafajeste. Rubi na vida do som. Mais a pedra vem pra cá. Rubi na vida do som. Mais a pedra vem pra cá. Cometiva! Bora! Dá-lhe meu Popson! Popson! Todo pop, super pop faz o S. Coração. Quem tá solteiro, quem é sincero? Metralha, família, ratatatata, vai! Eu tô no pop, eu sou bom no pop, a família é pop, para é pop. Pop da Amazônia. O som do meu Pará que tá invadindo o Brasil. É o super pop, o preferido do povão. É o super pop, prepare o seu coração. É o super pop, o Pará para o Brasil. É o super pop, existe. Você e a sua primeira lama, o Elton. Cyborg também tá na área. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Confesso que para 5G! A saudade que me falou. tatuagem, quem tem aquele nome escrito no coração. Não faz assim comigo, o meu coração é de carne e osso. Galera, Pitbull completando 6 aninhos hoje, ao lado do nosso Pop da Amazônia. Pop Som. Povo Popson, o Águia da Amazônia.